Sigo na contramão do mundo nessa luta que não tem carona. Porque eles olham e veem que tu não é parecido com o que eles estão acostumados. É, e os idiotas me odeiam, comportamento diferente da normalidade da sociedade. Não tenho fé no governo que te prometeu a liberdade e a segurança, que até hoje não veio, lutando pelo rap, pelo como somos, pelos cromossomos. Hoje a vida é rodeio, gatos e gados alienados, esquecendo dos sonhos, sendo movidos a ganância e medo. Rio de Janeiro, criminalidade a cada esquina. Bem-vindo à América Latina, é o preço que sobe e não para. E por aqui minha droga tá o preço da cara. Correndo por se aprende só. Nesse mundo do crime, meu crime é maior. Lutando por mim, pelos meus. Foda-se você, eu me reporto pra Deus. Do jeito que eu te disse que eu ficaria, hoje não paro, reparo, tô vendo a patifaria. Buscando fazer minha parte pra ver que parte faria. Sistema falha do estado, já tô cansado. Mundo bagunçado, olhar aguçado, mantendo a pontaria. Não perde o foco, não paro, no faro, na correria. Cada um sabe do fardo, o encargo do dia a dia. Pensamento avançado, rap, filosofia. RJ bota fogo pro mundo. RJ bota fogo pro mundo. RJ bota fogo. Eu te falo, mas não vive o que eu vivo. Tu paga de coragem, eu sou o seu perigo. Meu foco, eles chamam de insanidade. Envolvido nessa vários anos de idade. Depender de ninguém, o plano B é fazer vingar. Meu plano A vem. Tu escuta o que eu te falo, mas não vive o que eu vivo. Tu paga de coragem, eu sou o seu perigo. Meu foco, eles chamam de insanidade. Envolvido nessa vários anos de idade. Depender de ninguém, o plano B é fazer vingar. Meu plano A vem. Sem alarde, sem euforia. Em paz como a noite fria. Inexpressivo sentimento. Só eu sei o que se passa aqui dentro. Loucura antidepressiva, sem diagnóstico, antissocial e rude. Chame de marra ou virtude. Eu vento pra clubes que me aceitam como sócio. No meio do campo de guerra, entre o lado B e o lado A. Entre o céu e o inferno, o certo e o errado. Entre Deus e o diabo, um contraventor nato. Além da loucura e da sanidade, pensamento enxerga pra eternidade. Expandindo o raciocínio até onde mentes fracas não alcançam. Com preguiça de pensar, maquinando ideias complexas. Decifrando vida com matérias que não estão nos livros. Virando mestre, virando dono, virando chefe. Varando noite, perdendo sono. Aperto o rec, aliviando. Tamo pegando carona e certas horas desacelerando. Artista independente, mil fita, mil treta. Depende só de si. Agressivo como tiro de escopeta. E caso eles te deixem na mão, é sem estresse, sem treta. Sagaz, tu mesmo faz. É o mesmo fundamento da punheta. Solto nesse labirinto, sem recurso. Nunca deram curso ensinando a viver. Tomando susto e se virando. Improvisando na hora do surto. Sem nem saber porquê. Tu escuta o que eu te falo, mas não vive o que eu vivo. Tu paga de coragem, eu sou o seu perigo. Meu foco, eles chamam de insanidade. Envolvido nessa vários anos de idade. Depender de ninguém, o plano B é fazer vingar. Meu plano A vem. Tu escuta o que eu te falo, mas não vive o que eu vivo. Tu paga de coragem, eu sou o seu perigo. Meu foco, eles chamam de insanidade. Envolvido nessa vários anos de idade. Depender de ninguém, o plano B é fazer vingar. Meu plano A vem.